todo me pedindo pra ficar. Mas o relógio logo desperta, tenho que trabalhar. Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar. Suavemente deixo seu rosto para não te acordar. E num esforço eu vou saindo e deixo aqui meu coração. E no meu carro me acompanha uma tal de solidão. E no esforço eu vou saindo e deixo aqui meu coração. E no meu carro me acompanha uma tal de solidão. Me chama, tenho que te esquecer.